andrecidismoral.com.br. Mais um repertório novo, Amari Freitas. Esse mês eu fiz. Adoro quando você vem me ver. Só tu que sabe me satisfazer. Ô senhorita, essa tua sequência de sentada me incita. Tô te ligando já faz um tempão. Atenda aí, bebê, demora não. Ó, bebezinha, quero te ver de novo lá em casa chapadinha. Andrecidismoral.com.br.